bom. Primero quería saber cuál queda la diferencia entre un entre APM y un policía normal. Eso para Argentina que no se, ni se entiende cuál es el problema. Bueno, la diferencia de policía no militarizada y policía militarizada, ¿no? Es toda la estructuración da, por ejemplo, da legislación, ¿no? La policía militar no Brasil, ella tiene una legislación especial, ¿no? O sea, ela segue o regime legal das Forças Armadas, do Exército, principalmente, porque ela está submetida, né, à Polícia Militar. Ela é força auxiliar ao Exército, portanto, ela tem, né, uma legislação especial que trata dos seus crimes. Tem um tribunal que é composto por militares, né, que em sua maioria também podem, ou em sua maioria, que podem ter tido algum tipo de crime, cometido algum tipo de crime, né? E por fim, para completar isso, né, os policiais militares, eles passam por treinamento de guerra, né? E a sua atuação, como ela é força auxiliar ao Exército, a sua atuação na segurança pública não é atuação para a segurança das pessoas, né? É uma atuação de guerra, né? Porque a sua estrutura, né, é submetida à estrutura do Exército, né, ela é preparada para a guerra. Então essa é a característica da Polícia Militar. A Polícia Civil e as outras polícias que não são militarizadas estão sob o regime civil, né? Elas, primeiro que ao julgar, primeiro ao jurar, né, o seu juramento ao entrar na polícia é diferente da Polícia Militar. Polícia Militar, o juramento é que jura respeitar a hierarquia, a sua hierarquia. Portanto, a quebra de hierarquia na Polícia Militar pode causar punições para o policial militar. No caso da Polícia Civil, né, a sua submissão jurídica, né, está submetida aos civis, né? Portanto, o tribunal é um tribunal comum, certo? O seu treinamento é um treinamento, né, que teoricamente visa a proteção de todos, né? E o seu juramento, por exemplo, é também diferenciado da Polícia Militar, que jura defender, né, a Constituição Federal, que vai respeitar a Constituição Federal. Ou seja, são juramentos que mostram a diferença de cada um. A Polícia Militar é preparada para a guerra. A Polícia Civil é preparada para proteger e defender o cidadão. Bem, e agora se poderia falar como atua a Polícia Militar no Brasil e porque se diz que é a que mais mata no mundo, né? Então, a Polícia Militar no Brasil, ela passou por um processo de estruturação definitiva, né, durante o regime militar. Em 1964, né, a polícia ainda era força pública. Isso não quer dizer que a polícia anterior ela também não fosse violenta, mas é a partir mesmo da década de 60, né, que esta violência é estruturada dentro do Estado, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista do aparato e da sua forma de atuação. Em 68, né, após o ato institucional número 5, né, que logo em seguida, em 1969, que a Polícia Militar passa a ser braço auxiliar do Exército. Traz consigo essa doutrina de segurança pública, que é a doutrina do inimigo interno, que primeiro, né, ela é conceituada, né, na Alemanha nazista, certo? Ela começa na Alemanha nazista, é a justificativa que se arruma, né, para a perseguição dos judeus, dos ciganos, dos socialistas, dos comunistas, dos anarquistas, de todos aqueles que são dos homossexuais, de todos aqueles que de alguma forma são contrários ao regime ou de alguma forma incomodam o regime, né? A doutrina do inimigo interno é importada para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, né, principalmente no período Kennedy, né, passa a estruturar esta doutrina para os países de sua influência. Qual era a intencionalidade dos Estados Unidos? Barrar, né, qualquer possibilidade da classe trabalhadora, do povo, chegar ao poder nos países de sua influência. Pois bem, então a partir disso, o inimigo interno eleito no primeiro momento aqui no Brasil foram, né, os militantes, né? Com o fim da ditadura, né, e não mudança da polícia militar, o inimigo interno passou a ser o trabalhador, né, o trabalhador pobre, empobrecido pelo capital, que mora nas periferias, e principalmente a juventude. E o Brasil, ao mesmo tempo, foi seguindo, né, as doutrinas de segurança pública elaboradas pelos Estados Unidos. A doutrina da guerra permanente contra o terror, a doutrina da guerra preventiva e permanente contra o terror, que dá origem à política de segurança pública do tolerância zero, que vem de um movimento, né, dos Estados Unidos da década de 80, com a eleição do Reagan e depois do Bush, que é o movimento de garantia de lei e ordem, né, que, né, é uma perspectiva de segurança pública que constrói, né, o direito penal do inimigo e o direito penal do cidadão, né? Via de regra, o direito penal do inimigo tem servido, né, para atacar a classe trabalhadora. Pois bem, com isso, também tem uma outra doutrina que foi criada na década de 70 dos Estados Unidos, mas que está muito em voga hoje no Brasil, que é a guerra contra as drogas, né? Pois bem, então, com isso, o que aconteceu com a polícia? A polícia de São Paulo é o grande mau exemplo do que tem acontecido, né, no Brasil. O governo do estado de São Paulo retirou, né, o poder investigativo da polícia civil e transferiu esse poder para a polícia militar. Ou seja, a polícia militar acabou tendo aqui no estado de São Paulo um poder ilimitado. E esse poder, né, tem levado, por exemplo, nos últimos 15 anos, a um aumento da população carcerária em torno de 400%. Né? E essa população carcerária que tem, essa população carcerária hoje, ela tem em torno de 18 a 29 anos, 70% dessa população. E isso, para que a gente ainda tenha claro do que é esse aumento de 400%, esse número de jovens encarcerado, né? O Brasil hoje é o quarto país a mais encarcerado do mundo, né? Primeiro é a China, por motivos óbvios. Um terço da população do planeta está na China, quase um terço. Os Estados Unidos, que é um estado penal, né? E a Rússia. E o Brasil é o quarto país, já tem mais de 500 mil encarcerados, até está batendo na casa dos 600 mil encarcerados, né? Isso faz parte, né, de um processo que é um processo que nós chamamos de consolidação do Estado Penal. Porque para você construir o Estado Penal é você encarcerar e explorar a mão de obra. Para você construir o Estado Penal, você necessita, né, ter um encarceramento em massa. Então a gente está num processo de consolidação do Estado Penal. Por outro lado, a gente tem também um aumento crescente das mortes violentas no Brasil, né? Os dados oficiais apresentados pelo Mapa da Violência indicam, né, que foram mortos no ano de 2013 mais de 50 mil pessoas, majoritariamente jovens, né, e majoritariamente entre os jovens negros e descendentes indígenas. Esse é um elemento. O outro elemento ainda da violência que tem sido perpetrada contra a juventude e a classe trabalhadora é um elemento que agrava ainda mais esses dados, que são as subnotificações, né? O IPEA, recentemente, o ano passado, apresentou o número das mortes violentas subnotificadas no período de 15 anos. E das mortes apresentadas, quase 10 mil mortes no período de 15 anos que foram subnotificadas por ano, que eram cerca de 180 mil mortes, e o IPEA descobre que dessas 180 mil subnotificadas são mortes violentas, 10 mil mortes. Ainda a gente tem uma outra questão. Com a entrada das UPPs, né, em 2010, né? Pode explicar o que são as UPPs? Unidades de políticas de polícia pacificadora, que a proposta das UPPs é uma proposta enganadora, né? Porque a proposta é que se faça ação de guerra, uma ação de guerra, né, da polícia, né, nos territórios ocupados pelo tráfico. E a ideia é que, a ideia da UPP era que, na medida em que o Estado iria ocupando através desta política de guerra contra os moradores, iria, né, nesses lugares ocupados, construindo políticas sociais. Mas o que tem acontecido não é isso. Tem acontecido a ação do Estado, a ação violenta do Estado, e o Estado não tem garantido as políticas sociais. Ou seja, na verdade foi uma grande mentira, uma grande farsa, tanto é que hoje a maioria da população do Rio de Janeiro é contrário às UPPs, né? Assim como, né, a maioria da população brasileira hoje, 70% da população brasileira, não confia, né, na polícia. Mas eu queria voltar para esse elemento, que é um elemento importante, que é o elemento que diz respeito, né, às subnotificações. Porque nós temos 10 mil subnotificados que o IPEA apresenta, e nós temos, por outro lado, também os desaparecidos, né, que aumentou consideravelmente. Se no Rio de Janeiro reduziu o número de mortes violentas nas áreas das UPPs, o mesmo a gente pode dizer das pessoas desaparecidas, que gira em torno hoje, no Rio de Janeiro, em torno de 6 mil pessoas desaparecidas, só no Rio de Janeiro. E existe uma projeção, né, de que o número de desaparecidos, né, que são sumiços, né, mortes, que as pessoas foram mortas, é em torno, mortes violentas, em torno de 10 mil. Ou seja, nós temos cerca de 10 mil pessoas, 70 mil pessoas, né, mortas de forma violenta. 20 que a gente, 10, mais 50 mil oficial, 10 mil que a gente já sabe a origem das mortes das pessoas, e mais 10 mil que a gente supõe que têm sido mortos por ano. Ou seja, 10 mil, você disse? Desaparecidos. Que a suposição é que essas pessoas, esses 10 mil desaparecidos, podem ter sido assassinados, né? A gente não sabe por quem. É mais do que o Estado reconhece da ditadura. Sim, é muito mais do que o Estado reconhece da ditadura. Isso a gente está dizendo por ano, né? A gente não está dizendo o Estado reconhece da ditadura. 453 pessoas, né, por ano têm sido mortas, cerca de 70 mil pessoas, né, por ano. E isso quer dizer o seguinte: a ONU diz que um país em estado de guerra são 20 mil mortes, e mais ainda, né, 20 mil mortes ano, né? O Brasil hoje mata mais do que 12 países em guerra, né? Esse aumento das mortes, né, é contraditório em relação ao que propõe a política de segurança pública, porque a política de segurança pública, ela tem sido aplicada com o seguinte argumento: olha, você precisa abrir mão da sua liberdade em nome da sua segurança. Então isso não tem acontecido. E escancar alguns dados, que é esse que você coloca, e hoje a gente não tem como, né, ter os dados mais finos a respeito da violência da polícia, mas hoje a polícia de São Paulo mata mais do que toda a polícia dos Estados Unidos, que é tida como uma polícia violenta. A polícia de São Paulo e do Rio de Janeiro juntas mata mais do que todos os países que têm pena de morte no mundo. Ou seja, né, essas mortes, né, têm acontecido sem que a gente tenha garantido segurança, né, porque as pessoas, a sensação de insegurança tem aumentado cada vez mais para as pessoas, e eu penso que esse elemento, né, de insatisfação, de medo da polícia, também é um elemento que causa insegurança para as pessoas, obviamente, né? A gente tem, né, um aparato de repressão do Estado, né, cada vez mais incontrolável, porque cada vez mais a gente verifica que a ação violenta da polícia, né, tem a ver com outros interesses, né, que não esse da garantia da segurança, né? A gente tem vários exemplos disso. Um dos exemplos disso foram os crimes de maio de 2006. A gente tem outros crimes que, num curto período de tempo, foram mortas quase 500 pessoas, né? A gente tem um exemplo de 2 anos A gente tem um exemplo de 2 anos atrás, né? Quando diversos jovens foram assassinados na periferia de São Paulo, alguns grupos dizem que mais de 1.000 jovens foram assassinados, em sua maioria foram assassinados, né, por um grupo chamado Toca Ninja, né, que são pessoas que utilizam tocas e de motos saem exterminando pessoas nas periferias de São Paulo, né? E que vários desses foram acusados de fazer parte de grupos de extermínio da polícia militar, né? Como inclusive demonstrou uma matéria que saiu na Cara dos Amigos há cerca de 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, né? Feita pela jornalista Tatiana Merlino, né? Então, essa violência, infelizmente, né, não é uma violência que o Estado está... Pode ir. Pode. Essa violência de continuidade, né, pós-ditadura principalmente, né, que se agrava e aumenta terrivelmente, né, não existe nenhum gesto do Estado que indique que o Estado queira cessar essa violência, né? Recentemente a ONU sugeriu a desmilitarização para o Brasil e o Brasil disse, né, respondeu que não iria desmilitarizar porque era uma questão cultural no Brasil. Mas isso, na verdade, né, é a indisposição do Estado brasileiro mesmo em desmilitarizar, porque o Estado quer se valer da violência, dessa violência gratuita e em grande quantidade do aparato de repressão, para garantir principalmente que nesse próximo período, né, um processo que tenha ocorrido aqui no Brasil, ele continue a acontecer sem que aconteça a reação por parte da população, reação por parte da classe trabalhadora, porque a gente está num processo de exploração, né, da natureza, e um processo de reconcentração da terra, por exemplo, no campo, de uma forma que nunca vimos na história do Brasil, né? Só para parafrasear uma pessoa famosa nesse país, né? Nunca vimos na história desse país, né? Existe um processo de destruição da natureza, né, que é justificada, né, pelo um processo que se chama de neodesenvolvimentismo. Então, com isso, você garante construir, né, pesadas obras como o de Belo Monte, que impactam a natureza de forma terrível, né, como Giral, né, você tem a construção de diversos portos no Brasil, outras tantas hidrelétricas que desviam águas e causam impacto absurdo, né, ambiental absurdo. Você tem a ampliação de forma desmedida do agronegócio, né, que não traz nenhum benefício para o Brasil, muito pelo contrário, traz muitos prejuízos, porque a gente está num processo, né, de destruição dos solos e de envenenamento das águas, por exemplo, né, e o agronegócio se utiliza, né, de financiamento público. E esse financiamento, que é público para o agronegócio, né, vira e mexe o Estado brasileiro, está perdoando as dívidas do agronegócio, né? Então, quem é que está tendo lucro com esta produção? Não, é a população brasileira, que, na verdade, né, tem se tornado refém da ausência de uma política de segurança alimentar, porque o agronegócio produz, né? A gente sabe que a base do agronegócio é principalmente a monocultura, portanto não responde à necessidade alimentar da população brasileira. Então está tendo um processo de reconcentração de terra que data da década de 50. E esses processos que acontecem no campo, que tem acontecido no litoral brasileiro, né, esses processos são sempre processos violentos, são processos que expulsam pessoas dos seus lugares tradicionais ou originários, e para que isso aconteça, né, o Estado tem utilizado né, leis de exceção e a força do seu aparato, né, para garantir que esse processo ele se consolide. Só para a gente ter uma ideia do que é, do que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo um redesenho da geografia do Brasil, é, muitas dessas grandes obras, né, que são chamadas obras de infraestrutura, elas foram planejadas na ditadura militar, no Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e o Plano Nacional de Desenvolvimento 2. Esse é um elemento. O outro elemento, e que a ditadura implantou parte desse projeto, porque se utilizou da força, né? A gente tem declarações de generais dizendo, né, que não pedia permissão para ninguém para fazer as obras, ou seja, que se dane os indígenas, que se dane os ribeirinhos, que se dane os quilombolas, né, é, no processo de consolidação desse projeto. Chiva, e esse mesmo processo como atinge nos setores urbanos? Porque sim, aí... então, é desse que eu ia falar agora, nos setores urbanos, né? Existe um processo de reorganização das cidades para atender os interesses do capital, que começa pelas áreas centrais, que tem passado por um processo de gentrificação, né? Portanto, as pessoas têm sido expulsas, os primeiros setores que têm sido expulsos, né, são aquelas mais vulneráveis, como os moradores e moradoras em situação de rua, em cortiços, enfim, algum tipo de moradia irregular. Mas o capital tem querido mais nesse sentido, né? Quer mais nesse sentido. Então, o capital tem atingido hoje áreas, né? O capital tem atingido áreas que antes não, o capital não tinha interesse. Um grande exemplo aqui é a Zona Leste de São Paulo, né? É, com a justificativa, né, da construção de um estádio para a Copa do Mundo, né, nesse último período, a intervenção que se teve ali na Zona Leste, né, do ponto de vista das remoções, do ponto de vista do aumento do custo de vida da população, né, então a gente tem duas modalidades de expulsão, a gente tem a expulsão legalizada, ou expulsão branca, como a gente fala, ou a expulsão, né, através da força do Estado, enfim. E isso para atender, né, os interesses do capital imobiliário, que hoje também o capital imobiliário está financiarizado, né? Financiarizado muito parecido com o que é hoje os Estados Unidos, né? E a gente sabe que a última grande crise econômica, né, aconteceu com a crise imobiliária, né? E já existe, inclusive, toda uma discussão a respeito do Brasil, que o Brasil, né, por ter financiarizado também, né, o capital imobiliário, né, a possibilidade da gente entrar num processo de crise financeira é muito grande, né? É, então, mas veja só, enquanto isso não ocorre, o que tem acontecido é que existe esse processo, né, de higienização ou gentrificação, que é, faz parte de um projeto de cidade, né, que é a cidade neoliberal ou a cidade burguesa. Então, qual era a justificativa para que isso pudesse se consolidar no Brasil? Como isso não se consolidaria de uma forma tão fácil, né, o governo brasileiro trouxe para o Brasil a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e principalmente a Copa do Mundo, que tem um apelo muito grande na cultura popular, né, foi o principal instrumento, é o principal instrumento que tem sido utilizado para fazer esse processo de reorganização das cidades, que faz essa limpeza, que verticaliza, né, tem verticalizado as cidades, porque não são só as cidades que são sedes da Copa, mas médias cidades, né, do Brasil têm passado por esse processo, é, de verticalização, né, das cidades, para atender não os interesses, né, da população, mas para atender, né, os interesses, é, do setor imobiliário. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou me referindo, aqui na cidade de São Paulo, né, a gente tem mais de 500 mil habitações vazias. Ou seja, se a gente tivesse efetivamente, né, é, preocupado com habitação, a gente fazia cumprir a lei naquilo que diz respeito ao interesse social. Portanto, a gente não precisaria, né, verticalizar a cidade justificando que há um déficit habitacional, né, para 10 milhões de pessoas, por exemplo, né? É, o impacto seria muito menor, né? Mas o que tem ocorrido é exatamente isso, né? O capital imobiliário tem identificado áreas dos seus interesses, do seu interesse, tem utilizado o argumento da Copa, né? Tem utilizado o argumento da expansão do metrô. Hoje o governo do estado de São Paulo vai discutir as linhas, próximas linhas do metrô com a SECOV, não discute com a população. A SECOV é o setor que organiza, né? O setor de construção de imóveis na cidade, no estado de São Paulo. Então é com eles que ele discute, não é com a população, né? O planejamento da cidade não tem se dado com a população, e isso tem feito com que, né, a população fosse jogada às ruas e sem perspectiva, né, e nas ruas sem perspectiva e ainda criminalizada. Ou seja, esses elementos são elementos, né, que nos indicam que vai haver um aumento, né, da repressão do Estado e um aumento da criminalização da população. Portanto, haverá um aumento da população carcerária no Brasil, né? São elementos fortíssimos nesse sentido. Então é importante, né, que a gente tenha muito claro, né, que não é só a polícia militar hoje que está militarizada, né? O Estado brasileiro tem atuado, seja o governo federal, o governo estadual. Hoje existe uma discussão no Congresso Nacional se as guardas civis metropolitana pode exercer poder de polícia. A guarda civil, anteriormente, ela só tinha o dever, na Constituição ela só tem o dever, né, o poder, né, na verdade, de cuidar do patrimônio público municipal e só, né, e não com poder de polícia, né, em qualquer situação de confronto tem que chamar a polícia militar, né. Hoje existe toda uma discussão, né, que as guardas devem exercer o poder de polícia. E a gente já sabe, por exemplo, quão violentas hoje estão as guardas civis metropolitanas, né, pelo Brasil. Então existe um processo de militarização, né, da vida, né, e das ações políticas nesse país. Portanto, não é só desmilitarizar a polícia que a gente vai resolver, né, esse problema da opressão e da repressão do Estado. É desmilitarizar a polícia e desmilitarizar o próprio Estado, desmilitarizando a política. É esse o nosso desafio nesse momento histórico que nós nos encontramos, para que a gente possa construir um outro projeto de sociedade. Porque esse projeto de sociedade que vem se consolidando é um projeto que, por exemplo, além de, né, daqui a pouco agravar a situação econômica do país, né, ela entra em um outro processo que é a de destruição dos recursos naturais, né, do país. Ou seja, a destruição da natureza tá colocada para nós. É um desafio muito grande. Se a gente não conseguir reverter isso, a gente vai entrar num processo de crise econômica e crise ambiental, que é algo muito sério, que a crise ambiental já nos atinge hoje. São vários indicativos de que estamos atingidos. Hoje, por exemplo, né, os grupos de organismos multilaterais que discutem a questão ambiental não abrem mais mão, né, de denunciar os crimes ambientais que têm acontecido contra o planeta. O processo de aquecimento global, por exemplo, nos relatórios não tem nenhum recuo da responsabilidade do Estado, dos Estados, quanto ao capitalista, quanto ao aumento do aquecimento global, que é destrutivo, né? Principalmente destrutivo. Aqueles que vão se ressentir mais num primeiro momento são os pobres. Portanto, né, este elemento de repressão impede que a gente lute pela preservação planetária, ambiental, que é planetária também, né? Então é fundamental nesse momento a gente ter muita clareza, né, do que está acontecendo na sociedade brasileira, né, e no planeta. Queria te perguntar diretamente pelo que está acontecendo na favela da Maré, no Rio de Janeiro, e que essa ação da polícia, dos militares, que marca um fracasso das UPPs, e também queria saber quais são os interesses imobiliários por detrás dessa ação da polícia, né? Então, todas as ações da polícia, né, nos morros carioca, né, nas comunidades, ela tem tido. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais caras. Primeiro eu quero começar por aí, uma das mais caras do Brasil, né? Os lugares que estão, né, as comunidades são geralmente, né, no alto dos morros, que tem vistas belíssimas para a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, existe uma disputa territorial muito clara, né? O que está colocado é a disputa territorial, não é a disputa com o narcotráfico, né? A gente sabe, inclusive, que a eficiência de criminalizar o narcotráfico não está em ocupar os morros ou as comunidades no Rio de Janeiro, está em ocupar os bancos, porque o dinheiro do narcotráfico passa pelos bancos, e se não tem dinheiro, não tem narcotráfico. Então, portanto, a ação tá totalmente equivocada. A outra questão é que é o seguinte: as UPPs ela tem menos hoje, né, popularidade no Rio de Janeiro do que teve há 4 anos atrás, né? Por quê? Porque... Pode falar, quando fala UPPs, Unidade de Polícia, Unidade de Polícia Pacificadora, exatamente. Né, que naquele momento eu lembro que as UPPs tinham cerca de 67% de aprovação ou mais, se eu não me engano, mais. Né? Nesse momento não tem quase nenhuma aprovação, né? Tem muito menos que isso. Agora, né, o Rio de Janeiro é uma cidade que passa por interesse, né, dos mega eventos e, evidentemente, né, que se torne uma cidade para mega eventos. Olha, a gente teve o Encontro da Juventude, a gente tem Rock in Rio lá, a gente tem permanentemente, a gente tem a Copa do Mundo e o Rio de Janeiro é a principal sede, a gente tem as Olimpíadas, existe a possibilidade de 2017 para 2018 ter o Mundial de Clubes no Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro virou uma cidade de negócio, uma cidade de negócios de evento, né? Então, isso faz com que o estado do Rio de Janeiro se dobre aos interesses cada vez maiores, né, do capital, seja ele imobiliário, seja ele esse capital volátil, esse capital econômico, que se vale desses momentos para ganhar mais dinheiro. As UPPs, na prática, já demonstraram que elas faliram. Elas não cumpriram o papel que o Estado disse, né, com todas as coordenadas que nós temos, não cumpriu o papel que o Estado disse que, né, teria. Agora, veja só, nesse momento, né, o que agrava ali na intervenção das UPPs, né, é a atuação, né, do Exército, né, nos conflitos urbanos, que atua, inclusive, né, a partir dessa normatização que foi criada pelo Ministério da Defesa, né, para que as Forças Armadas possam atuar em conflitos urbanos, que é aquela portaria normativa de garantia de lei e ordem. Isso é muito grave, você ter as Forças Armadas atuando em conflitos urbanos. Quando as Forças Armadas ela está constitucionalmente constituída para o quê? Para a defesa da pátria contra o inimigo interno. Ou seja, quando as Forças Armadas entram num conflito urbano, quer dizer o seguinte, que os nossos direitos constitucionais estão suspensos, né? E a gente acaba tendo, né, diversas violações praticadas pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário, né? O Judiciário concedeu mandado de busca coletivo. Ou seja, todo mundo que está no Complexo da Maré é bandido desde que se prove o contrário. Ou seja, é o inverso daquilo que diz a lei. Você é inocente desde que se prove o contrário, né? Então as pessoas do Complexo da Maré estão criminalizadas a priori, né? Então é uma política que já demonstrou seu fracasso, que infelizmente, né, quem paga o preço disso é a população brasileira, é a população carioca, né? Aqui em São Paulo tem uma modalidade de UPP que se fala muito pouco, se falou durante um período, mas é uma modalidade de UPP, que são as operações saturações, que coincidentemente só acontecem em comunidades pobres e com a mesma justificativa da guerra às drogas, né? A guerra às drogas, né, até o pensamento mais conservador do Fernando Henrique Cardoso, do Bill Clinton, do Andrés Pastanas e tantos outros, disse que é uma política falida. Ou seja, a gente no mundo tem referências dizendo que não se combate a droga assim, né? Se combate de uma outra forma, ou se trata, na verdade, de uma outra forma, que é a partir da saúde pública. Né? E aí, esta justificativa leva ao sofrimento da população brasileira, infelizmente, nesse momento, da população carioca. Perfeito. E para você, que qué simbología tiene que las fuerzas militares tengan ocupado a Maré? ¿Puedes relatar lo que aconteció en Maré y qué simbología tiene que las fuerzas militares tengan ocupado a favela justo en el aniversario del golpe militar, ¿no? Então, na verdade, o que a gente tem tido, né, do ponto de vista, né, de ações simbólicas aqui no Brasil, né, para confrontar, né, o que a gente diz que a gente vive democracia, são muitas e repetidas ações, né, nesse sentido, desde discursos nas academias militares, né, até ações do ponto de vista prático, né? Então são 50 anos que ocorreu, né, a ditadura militar no Brasil, né, que na verdade tinha uma justificativa da moralização da vida pública, uma justificativa, né, contra o comunismo, que levaria ao caos, levaria a ditadura e o caos. Na verdade, o que aconteceu foi que durante a ditadura, né, se ampliou a dívida externa brasileira, não teve corrupções que até hoje não foram julgadas, teve morte e prisões arbitrárias que nunca foram julgadas, né, ou seja, as liberdades foram cerceadas, né, e tudo isso, né. Então estamos com a Lei Geral da Copa e como você... Como pode profundizar? A lei geral da Copa é uma lei que tem diversos aspectos, né? Um dos aspectos impõe ao Estado brasileiro, o Estado brasileiro aceitou isso, que é a imposição da FIFA. Uma das questões colocadas é em relação à renúncia fiscal que o governo brasileiro faz à FIFA, né? A FIFA, que não tem nenhum compromisso com o Brasil, impôs uma série de condicionantes, desde a construção de estádio a essa renúncia econômica, e a FIFA, né, também coloca para o Brasil que sejam feitos tribunais de exceção, que aqui o Estado de São Paulo é o primeiro que constitui os tribunais de exceção, né, já estão em vigor os tribunais de exceção aqui no Brasil. Impõe também que o governo brasileiro, né, criminalize o terrorismo também, mas o governo brasileiro já tinha este debate, né, também em curso aqui no Brasil, né? Pois bem, com isso, né, a FIFA impõe zonas de exclusão, né, naquela determinada região que a FIFA diz, sendo do Estado ou em outros estados lugares que terão telões e produtos, né, autorizados pela FIFA, nesse perímetro que esses lugares vão se constituir, né, os ambulantes, por exemplo, não podem trabalhar. E se trabalhar, eles serão criminalizados, por exemplo. Os tribunais de exceção é para isso, por exemplo. Qualquer outra situação de greve, qualquer manifestações também, né, serão criminalizadas. Isso é agravado, né, com esse debate sobre lei antiterror. Né? Porque na lei antiterror não está muito claro o que é terror, né? No debate que teve aqui com o representante da FIFA a respeito do terrorismo, o terrorismo está tipificado internacionalmente o que é o terrorismo. Né? Então, a lei antiterror não tipificada, né? O representante da ONU disse que a gente dizia que não tinha terrorismo no Brasil, o representante da ONU disse que não tinha terrorismo, mas tinha movimentos sociais. Ou seja, nós fomos, né, comparados a terroristas e sabendo que tem uma conceituação internacional sobre o que é o terrorismo, né, que é uma ação, né, de grupos específicos e tem um caráter político contra o Estado, tem um caráter religioso, são algumas, é uma conceituação muito restrita, inclusive, do que é o terrorismo. Aqui se alargou, né, absurdamente o conceito de terrorismo. Né? Pois bem, nisso, e numa conceituação que foi feita, a lei antiterror, e uma conceituação que foi feita na normativa de garantia de lei e ordem, né, tem uma figura que aparece, que está, né, dentro das academias militares desde a década de 30, né, desde a primeira conferência, né, de segurança pública no Brasil, que lá estava, a força oponente eram os anarquistas, eram os comunistas, eram os socialistas, que para os militares à época dizia que esses grupos estavam fazendo guerra psicológica, né, para tomar o mundo e que precisariam ser combatidos. Na normativa de garantia de lei e ordem, as forças oponentes são os coletivos, pode ser tudo. Os movimentos sociais, aquele que impor pânico, né, tem uma série de caracterização que é feita, que é muito ampla, né, e que leva, né, óbvio que leva uma conclusão clara de que esta normativa, junto com a lei antiterror, né, elas foram aprovadas, constituídas para criminalizar os movimentos sociais, para criminalizar os lutadores sociais, muito claramente, porque, né, é para nós, porque para nós que somos lutadores, porque para o povo esse processo de criminalização ele nunca acabou, ele é permanente, né, feita pelo Estado brasileiro. Mas o Estado brasileiro, né, o Estado brasileiro capitalista precisa de mais, precisa criminalizar aqueles que lutam contra esta ordem estabelecida. É bom isso que você fala, porque tem uma leitura desde fora do Brasil de que tem um grupo de pessoas que está indo contra as políticas de Estado que está indo contra o governo brasileiro, o governo progressista, e que tem um bando de loucos fascistas que está indo contra o governo brasileiro. E ao mesmo tempo tem pessoas que estão sendo despejadas da sua casa. E como dá para... E como dá para acreditar também que agora a esquerda quer fazer uma Copa do Mundo e que quer ganhar dinheiro com marcas? É uma contradição. A verdade é que as pessoas têm a ideia do marketing, né, que é produzido pelo Estado brasileiro para fora, né? Não dá para a gente descartar, né, que o PT foi o maior partido de esquerda da América Latina e que serviu de referência para muitos outros partidos, né? Como para muitos aqui no Brasil, né? Até hoje é difícil admitir, né, que o PT traiu um projeto da classe trabalhadora, é muito mais difícil para quem está fora do Brasil entender, compreender isso. Compreender que nunca na história desse país se criminalizou tantos trabalhadores. Nunca na história desse país se matou tanta gente e tantos jovens por ano, né, conforme eu falei dos dados. Nunca na história desse país teve uma remoção tão grande, né? Parece que é a remoção, tem sido levantado os dados, que é a remoção, né, que mais pessoas teve no mundo, né, em um pequeno período. Né? Nunca na história desse país se concentrou tanta terra na mão de tão poucas pessoas. Nunca na história desse país teve uma destruição tão grande da natureza como tem ocorrido nesse último período. Agora, óbvio, né, o que o Estado brasileiro tem utilizado enquanto argumento, como o Estado norte-americano, né, quando foi feito, constituído na Europa os exércitos secretos, né, a justificativa para a constituição dos exércitos secretos nos Estados Unidos, a Operação Gaudio, nos Estados Unidos não, na Europa, a Operação Gaudio, foi com a intenção de combater o fascismo, né? Mas o que fez os exércitos secretos? Cometeu terrorismo de Estado, né? E a utilização do argumento de que o fascismo está crescendo, existe. Nós temos claro também que existe um processo de fascistização da sociedade brasileira, né? Mas que é estimulado muito pelo Estado brasileiro, né? É muito estimulado pelo Estado brasileiro. Não tem como justificar que o Brasil é o país que mais mata indígena no mundo. Não tem como justificar que o Brasil é o país que mais prende indígena no mundo. Não tem justificativa, né? Só vivendo no Brasil e vivendo a realidade que nós estamos aqui hoje no Brasil é que pode avaliar se esse é um partido de esquerda ou não. Se o que está acontecendo no Brasil, se existe um processo de fascistização, por quem é que quem é o promotor, né, o provocador desse processo de fascistização, né? Se é aqueles que vão para a rua e denunciam as expulsões e a criminalização que a Copa do Mundo tem provocado no Brasil, né? Ou é o Estado que reprime e prende e criminaliza essas pessoas que têm ido para a rua denunciar esses desmandos do Estado brasileiro? É, né, um processo de aumento terrível, né, de morte de juventude brasileira, que não tem como a gente, o PT, quando vai ao poder, né, ele deixa de fazer algo essencial para a população brasileira e para a classe trabalhadora, que é a educação política. Então, as pessoas, e os partidos que estão constituídos hoje no Brasil não têm capacidade, né, tamanha como tinha o PT, para fazer um processo de educação política em massa. Não tem. Então, o que que tem ocorrido? A juventude tem reagido do jeito que pode. Aqui na cidade de São Paulo, têm sido mortos diversos jovens, né, nas periferias. Como é que a juventude tem reagido? A juventude tem queimado ônibus. Isso é processo de fascização? Queima ônibus por quê? Porque não acredita mais no Estado. Quem levou a essa descrença do Estado? Né? É óbvio que a direita golpista, né, mais golpista ainda, né, tem interesse em determinada situação. Mas igualmente tem um Estado brasileiro que nesse momento estimula e busca o fechamento do regime. E o que que é o fechamento do regime? Porque as alianças do Estado brasileiro são aqueles mesmo que deram golpe na década de 60. É o Sarney, é o Delfim Neto, que foi ministro da ditadura, é o Renan Calheiros. São todos aqueles que estavam no período da ditadura. Não são outras figuras, não é com o povo a aliança desse governo. Né? Se as pessoas que estão fora do Brasil acham que um Bolsa Família, né, que é um terço, menos de um terço do salário mínimo, é suficiente, né, para a emancipação, para a felicidade humana, aí pode achar que nós somos reacionários. Agora, né, se achar que isso é insuficiente, né, vai entender que hoje a sociedade brasileira, o governo brasileiro, não é um governo de esquerda, não é um governo da classe trabalhadora, é um governo claramente aliado com os interesses do capital. Pode repetir história... que passaram, que é o governo brasileiro que hoje... O governo brasileiro hoje não é um governo dos trabalhadores, não é para os trabalhadores, é para atender os interesses do capital. Né? Nunca na história desse país os bancos ganharam tanto dinheiro como tem ganho nesse último período. Né? O que o governo dá para os bancos, dá em migalhas para a classe trabalhadora. Então, se as pessoas entendem que é esse socialismo, é esse governo, é esse tipo de governo para a classe trabalhadora e se satisfaz com isso, pois bem, nós não nos satisfazemos com isso. Nós achamos, né, que a classe trabalhadora precisa e merece mais. Escola de muita qualidade, que está num processo de precarização enorme a educação no Brasil, saúde de qualidade, cultura, moradia de qualidade, tudo isso que o governo brasileiro não tem ofertado hoje para a classe trabalhadora. É isso. Eu queria... E ao mesmo tempo faz um discurso de repúdio a essas marchas da família, da ultradireita. Tem uma contradição aí? Qual que é o... Então, eu penso o seguinte, que essas marchas da família, né, elas são incapazes, né, de vertebrar qualquer projeto de direita, porque o projeto de direita já está em curso. Né? Hoje a gente tem, do ponto de vista, por exemplo, da mudança de governo, né, o deslocamento do poder. Né? A disputa que se dá hoje no Brasil é a disputa entre a burguesia. Não é contra, não é a disputa maior, não é a disputa da luta de classe. Né? Então, a marcha da família é algo que não incomoda o Estado brasileiro. Né? O Estado brasileiro sabe, né, o que que o incomoda. Incomoda 500 pessoas num estado como São Paulo sair às ruas dizendo que quer o retorno da ditadura? Ou incomoda o Estado brasileiro milhares e milhares de pessoas questionando toda a estrutura do Estado capitalista, como foi em junho do ano passado? Incomoda muito mais, né, esse número de pessoas indo para as ruas, que é algo incontrolável por parte do Estado brasileiro, certo? Então, óbvio que o Estado, ele faz ele faz esse discurso que defende a democracia e tudo mais, mas o que a gente verifica na prática Não é isso, né? O racismo de Estado, hoje a gente tem acontecido no Brasil, né? As instituições, elas continuam racistas na sua estrutura. A gente tem crimes étnicos aqui terríveis, como eu já falei, né? O discurso de classe, até onde é que o governo brasileiro, por exemplo, sustenta o discurso de classe? Porque o governo brasileiro disse lá em junho, né, que era uma classe média que tinha ido para a rua. E quando, na verdade, o que a gente verificou que aconteceu foi a juventude trabalhadora precariada que foram para as ruas denunciar o Estado brasileiro, denunciar a política do Estado brasileiro. Né? Foi a juventude precariada que o Estado brasileiro disse que criou, né, mercado de trabalho para essa juventude, né, que tem percebido na prática que é insuficiente para a sua vida, para a sua felicidade, para a sua saúde, né, o que tem sido oferecido de alternativa para a população brasileira. Então, né, o aspecto classista e antirracista do Estado, né, infelizmente ele não existe. Ele já está gravado, né? A ação do Estado, ela é muito clara em relação a isso, né? Porque o Estado faz um discurso dúbio. Ele salva as faculdades, né, introduzindo o ProUni, certo? Ou seja, precariando, privatizando o ensino público, né? E quando essas pessoas que se valem desse serviço de educação ofertado pelas universidades privadas, né, com dinheiro público, né, quando essas pessoas vão para o mercado de trabalho, elas percebem que isso é insuficiente para suas vidas, que elas vão ser tão ou mais exploradas do que eram seus pais. Quando a gente verifica a ação do Estado brasileiro, né, contra os grupos étnicos, né, contra a população negra, né, contra os povos originários, contra os povos indígenas, né? Porque quem está lá na Bahia, ou quem está lá no Pará, ou quem está lá no Mato Grosso do Sul, violando os direitos. Quem é que está violando os direitos dos povos indígenas nesse país? É o Estado brasileiro. Ou seja, né, o Estado brasileiro, né, tem, na verdade, sido o grande promotor de retrocessos e atrasos no Brasil. É óbvio que as pessoas ainda olham o aparente do Estado brasileiro, mas quando a gente vai verificar os dados, né, da situação da população brasileira, a gente sabe que ela não está boa e ela tem sido garantida através da repressão e vai ser utilizado mais repressão ainda para garantir essa situação. E o que você acha da presença de apologistas da Rota na Câmara dos Vereadores de São Paulo? Então, na verdade é isso que tem acontecido, né? Não só na Câmara dos Vereadores, aqui tem representantes da Rota, lá no Rio de Janeiro tem representantes do Exército, como o Bolsonaro e sua prole, né? É uma forma de fazer a disputa política, né? Eles estão entrando na política, né, para fazer a política e fazer a disputa política fazendo apologia da violência estatal. É isso, né? Esses camaradas vão para esses espaços dizendo para a população brasileira, para a classe trabalhadora, o seguinte: abram mão da sua liberdade, né, em nome de uma segurança. Que é isso que é dito há muito tempo, né, aqui no último período, desde 1964. E que segurança é essa, né, que nunca vem? Que o sentimento, a sensação e a ação que tem acontecido contra a população brasileira, contra a classe trabalhadora, ela é sempre violenta, né? A ação você não combate a violência com a violência. Quem combate a violência com a violência, porque se vale dela, é o Estado capitalista, em todos os aspectos. Se vale, né, da ilegalidade das drogas, né? Se vale da ilegalidade das drogas para incrementar a indústria armamentista, né? De onde vem o armamento? Se no Brasil é proibido a utilização de arma, de onde vem as armas que as pessoas usam? Quem é que está fornecendo as armas? né? Serve as indústrias químicas, né? A gente não sabe que para fazer, por exemplo, a droga, né, é necessário a mistura com produtos químicos para que ela possa render mais. Então o Estado brasileiro sabe, né, se vale de tudo isso. E óbvio, né, que a gente sabe que nesse último período também, né, essa estrutura de repressão tem estabelecido uma relação, né, com o chamado mundo do crime, que cria aquilo que o Marcelo Freixo fala, né, que aí sim, né, é o crime organizado. Né, porque o crime organizado ele só consegue ter atuação se ele tem agentes do Estado que permite ou que atua nesse sentido. Né. Então essa apologia e a presença dessas figuras e a apologia que eles fazem, né, é pela não vida. É pela não vida. A gente tem que defender a vida. Né? Quem é militante defende a paz, não defende a guerra. Defende a paz, principalmente a paz para a classe trabalhadora. Né? Que as pessoas possam viver em segurança, possam trabalhar, possam ter acesso aos bens materiais e imateriais produzidas pela humanidade. Né? Tudo isso, né, que a gente construiu, né, de bem-estar para a sociedade. Agora, isso a gente não faz e não consolidou em tempo nenhum com a guerra, com a violência. A gente consolida com a paz. E, para fechar já, duas. Uma, se pode falar do trabalho do Comitê pela Desmilitarização? E, bom, fala disso primeiro. Vamos nisso. Sim. O Comitê pela Desmilitarização, ele começa em 2012, né, com a campanha pela desmilitarização da polícia e da política, né, e que em 2013, com os eventos da rua, ele tomou um outro corpo. Né? Ele tem sido nacionalizado em suas ações. O que a gente tem como perspectiva é fazer um debate cada vez mais amplo a respeito do que significa uma sociedade militarizada. Portanto, né, o comitê tem promovido diversos debates na periferia, nos interiores dos estados pelo Brasil, onde o comitê está constituído. E, na verdade, o comitê faz um chamamento, né, para a população brasileira fazer uma reflexão profunda do que significa segurança pública. Segurança é o aparato repressivo do Estado nas ruas ou é, né, saúde de qualidade, educação de qualidade, moradia de qualidade, né, ter acesso ao emprego, né, e outras políticas que nos garantam uma vida melhor. Né. É esse debate que o comitê está colocando, né, para que a gente possa fazer o mais amplamente possível. Esse desafio que o comitê tem se colocado. O comitê tem um site que é o desmilitarização.org, né, e quem desejar também falar com o comitê, né, pode mandar e-mail para o comitê pela desmilitarização@gmail.com. Essas são formas de contato com o comitê. O comitê tem já produzido alguns materiais, cartilha, fanzine, vídeos que estão já na internet. Né? E quem tiver interesse em se agregar a esse debate, a essa campanha, né, a gente está de portas abertas. E vem num livro, né? Sim, daqui a pouco também virá um livro, né, que é Desmilitarização da Polícia e da Política, né, a necessidade que vem das ruas. E que passo você acha que a sociedade deve dar ainda para conseguir aquela desmilitarização? Né? Então, eu penso que o debate da desmilitarização não é um debate que vai... Não, a gente não pode fazer um debate muito rapidamente. Vou explicar novamente. Esse debate não é um debate que vai se esgotar o problema da violência do Estado se a gente tentar fazê-lo sem... Pode ir outra vez? Esse terceiro. Esse debate, né, da desmilitarização é um debate que a gente sabe que tem uma reação muito grande. Portanto, né, a gente gostaria que o Estado brasileiro fosse desmilitarizado há muito tempo. Né? Que ele nem se militarizasse. Né? Mas essa é uma realidade. Né? E ela tem estruturas e raízes muito fortes, né, no Brasil. Portanto, a gente acredita, né, espera que seja amanhã, mas a gente acredita que será um debate, né, com algum fôlego. Né? Ainda será um debate com algum fôlego. Então, é necessário que nesse momento a gente nos coloque tarefas. E uma das tarefas, né, é compreender o que significa, né, a militarização. Em compreendendo o que significa a militarização, a gente precisa passar por um debate amplo na sociedade e, principalmente, não só por um debate amplo, como a militarização da sociedade, né, é algo tão importante que a gente precisa passar por um processo decisório coletivo que não pode se restringir ao Congresso Nacional. Né? O conjunto da sociedade brasileira deve decidir, né, que modelo de segurança pública quer, né? Compreender o que é a militarização e, né, a partir daí, né, decidir qual modelo de segurança pública a sociedade brasileira deseja, né, para as suas vidas. Acho que é isso, esses desafios que estão colocados aí para nós, para esse próximo período. Beleza? Boa, Manu. Show, yeah?